vai começar a disputa, hein? Agora vai! Vai, porra! Guerra de bunda, é guerra de bunda. Chama suas amigas que vai começar a disputa. É guerra de bunda, é guerra de bunda. Chama suas amigas que vai começar a disputa. Vai, vai, vai, joga assim pra trás. Vai, vai, vai, joga assim pra trás. Joga pra cima, vai, vai essa danada. Ela bebe um pouco e já quer mexer a raba. Ela desenvolve quando abastece. Se tá tocando funk, ha, ela perde estresse. Tá seduzindo, gente, que loucura. Começou a guerra, é guerra de bunda. É guerra de bunda, é guerra de bunda. Chama suas amigas que vai começar a disputa. Chama! É guerra de bunda, é guerra de bunda. Chama suas amigas que vai começar a disputa. Vai, vai, vai, joga assim pra trás, vai. Bate a bunda e é bom. O Jeff que convocou, quero ver quem manda mais. O Denis que convocou, quero ver quem dança mais. Bota a mão no joelhinho, empina a bunda pra trás. Bota a mão no joelhinho, empina a bunda pra trás. Trás, trás, trás. Vai começar a disputa, hein? Agora vai. Vai. Vai, porra, vai. Vai. É guerra de bunda, é guerra de bunda. Chama suas amigas que vai começar a disputa. É guerra de bunda, é guerra de bunda. Chama suas amigas que vai começar a disputa. Vai. Vai, vai, vai, joga assim pra trás. Vai, vai. Bate a bunda.